bomba de anúncios da Devir para o mercado nacional. Scythe é campeão de novo, mas o destaque foi para King Domino. E foi aberta a pré-venda de Alhambra. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Jogatina BG News, seu podcast semanal de notícias de board games aqui no Ludopedia, aqui na família também Jogatina BG, certo? Bom, eu sou o Zabuzeta e hoje vamos aqui começando mais uma edição desse episódio, desse podcast que surgiu através do nosso canal de notícias no Telegram. Lá a gente publica várias coisas, inclusive algumas dicas de financiamento que acaba não entrando no podcast, que a gente só separa alguns destaques, então recomendo fortemente você seguir nosso canal de notícias no Telegram, que é o Jogatina BG News. O link para você acessar vai estar aqui na postagem do episódio. Além disso, vale reforçar que nosso episódio é um oferecimento da nossa loja parceira, a Rocket Jogos. Então entre em rocketjogos.com e compre seus joguinhos. Aproveitando também esse bloco de recados iniciais, vamos comentar a respeito das nossas redes sociais. Siga o Twitter do Jogatina BG no @jogatinabg. Você pode curtir a nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg. Além disso, temos nosso canal no YouTube, onde publicamos diversos vídeos. Teve recentemente um vídeo de overview do Potion Explosion. E para finalizar a parte de recados, eu convido todos para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo mais maravilhoso do universo, que fala sobre board games. E a galera comenta lá, é muito respeito, muito amor, muito paçoca, muito board game, é claro, muito interessante isso. Começando as notícias aqui que a gente separou a respeito do período de 11 de julho a 17 de julho. Começando aqui com o mercado nacional, onde a gente teve diversos anúncios por parte da Devir, que ela recentemente abriu um canal no Ludopedia, e os títulos que ela anunciou por lá foram os seguintes: Dragões e Galinhas, duas novas expansões para Carcassonne, sendo elas a Construtores e Comerciantes e Pousadas e Catedrais. Outro jogo anunciado foi o Century, Rota das Especiarias, o jogo Number 9, um jogo com uma pegada infantil chamado Flap Flap, e por fim o Fast Food Fear. Então, para você conhecer um pouco mais, vai estar aqui o link da publicação deles lá no Ludopedia. A Flick Game Studios, que já havia anunciado Alhambra e Robotrock, anunciou os valores de pré-venda do Alhambra por R$149,90 e a previsão de lançamento para setembro. Comprando na pré-venda, você ganha uma promo. Se você compra o Robotrock na pré-venda com o valor de R$49,90, você também vai ganhar uma promo, e o lançamento está previsto para setembro de 2017. E também tem um combo onde você pode comprar os dois jogos por R$199,80. Você vai ganhar as duas promos que eu comentei antes, uma pro Alhambra e uma para o Robotrock. Mas além disso, você vai ganhar também mais uma promo extra. Vai estar linkado aqui a fanpage da Flick Games Studios para você saber um pouco mais. Para o mercado internacional, tivemos as seguintes notícias. Começando com a notícia da data de lançamento do jogo Attack on Titan, The Last Stand, do Anthony Bauza, autor do Seven Wonders, ficou para 26 de julho, e o valor vai ser a partir de $40. Foi lançada uma nova versão para o jogo Cards Against Humanity, destinada para o público feminino, com o nome Cards Against Humanity For Her. Além da caixa rosa, vai custar $5 a mais que o jogo base. Mais informações na postagem desse episódio. A editora Looney Labs anunciou o jogo Nano Fictionary Card Game, um jogo de storytelling de 3 a 6 jogadores, previsto para 17 de agosto e o preço sugerido de $16. Agora vamos para a enxurrada aqui de anúncios da Fantasy Flight, como sempre. Primeiramente, ela publicou novidades a respeito do Krabby Clan. Olha só a minha língua presa aqui, vai ser uma maravilha. Mais uma das facções, né, do LCG do Legend of Five Rings. Então, informações também na postagem. Ela lançou oficialmente a Wave de número 11 do Star Wars Miniature Games. Então, se você quiser saber mais informações, link na postagem. A Fantasy Flight também publicou mais detalhes sobre a expansão Rise of Empire do jogo Star Wars Rebellion. Vai ter novos personagens, novas cartas, mais informações também na postagem do episódio. E por fim, a Fantasy Flight publicou mais detalhes sobre a nova expansão para o LCG Arkham Horror, chamada The Path of Carcosa, prevista para agosto. Então, mais informações no link na postagem. foram anunciados ganhadores do prêmio Dice Tower Awards de 2016. O destaque ficou para Scythe, que ganhou o prêmio de melhor jogo, e melhor arte. Além disso, tiveram os vencedores de outras categorias, vou listar aqui para vocês. Na categoria de melhor produção de jogos, quem levou foi Max vs Minion, do League of Legends. Melhor jogo cooperativo foi Mansion of Madness, segunda edição. A melhor expansão ficou pro Pantheon, que é a expansão de Seven Wonders Duel. Melhor jogo para a família ficou para iSchool, que já venceu o Kinderspiel. Na categoria de melhor jogo de um novo designer, quem venceu foi Terraform Mars. O melhor jogo de uma pequena publisher ficou para Roleplayer. O melhor party game, quem levou foi Captain Sonar. Na categoria de melhor reprint, quem levou foi Mansion of Madness, a segunda edição. O melhor jogo estratégico, quem levou o título foi Terraform Mars. Na categoria de melhor jogo para dois jogadores, quem levou foi Star Wars Rebellion. E nas duas categorias, melhor tema e melhor inovação em jogos, quem levou foi Captain Sonar. E esses aqui foram os vencedores do prêmio Dice Tower Awards de 2016. Falando em premiação, também foram anunciados os vencedores do Spiel des Jahres e Kine Spiel des Jahres. Quem levou o Spiel foi o jogo Kindomino do Bruno Catala. E quem levou o Kenner Spiel foi o jogo Exit the Game. E só pra comentar aqui, os outros indicados do Spiel foram o Magic Maze e o Eldorado. E no Kenner Spiel foram Terraform Mars e Raiders of North Sea. A WizKids lançou um novo starter set baseado em Superman e Mulher Maravilha, com um preço sugerido de $20. Mais informações na postagem também. A editora Ludonova anunciou dois novos títulos que estarão na feira Spiel 2017, em outubro. O primeiro deles é Cosmo Genesis, que é um jogo de 2 a 4 jogadores, com foco em criação de sistemas planetários. O outro título deles é um jogo solo, chamado Arkham Noir, e ele vai ter o primeiro caso dele, The Witchcult Murders. Esse jogo promete contos e casos no universo de terror Lovecraftiano, ainda sem valores anunciados para os dois jogos. Foi anunciado Mask of the Pharaoh, Máscara do Faraó no caso, que é um jogo cooperativo que tem uma proposta bem interessante de unir board game com realidade virtual através de um smartphone. Então vai ter tipo como se fosse um óculos de realidade virtual, onde vai ter uma parte cooperativa ali. O jogo Scott Pilgrim's Precious Little Card Game será lançado durante a Comic Con de San Diego entre os dias 20 e 23, ainda sem valor anunciado. A editora Alderaque está convocando os fãs de Smash Up para escolher as novas facções da futura expansão que virá em 2018. E o link para a votação vai estar aqui na postagem do episódio. A editora Plan B lançará durante a Spiel 2017 o jogo chamado Azul, do designer Michael Kisling. É um jogo de 2 a 4 jogadores com mecânicas de tile placement. O jogo Kashgar Merchants of the Silk Road terá uma versão em inglês, que ele já havia sido anunciado em alemão, e será publicado pela Grail Games. E a data prevista para o lançamento dele é no início de 2018. A editora Blue Orange anunciou que lançará durante a Gen Con 50 o seu novo jogo chamado Photosynthesis, de 2 a 4 jogadores, com foco em meio ambiente. Mais informações na postagem do episódio. E por fim, no cenário digital, a White Wizard Games, a mesma a produtora do Star Realms, anunciou a versão digital do jogo Epic Card Game e está em alpha atualmente por $20 se você quiser ter o acesso antecipado. Bom, vamos lá pro Kickstarter. Começou o Kickstarter aqui. Antes da gente falar os 4 destaques que a gente separou pra semana, anotem na agenda de vocês. Próximo domingo, dia 23 de julho, tem o início da campanha da Community or Not com o jogo de miniaturas baseado em Game of Thrones. Então, anotem aí porque parece que vai bombar pelo que estão falando aí. O primeiro de 4 jogos que a gente selecionou aqui foi o jogo chamado Crusaders Still Will Be Done. É um jogo de 2 a 4 jogadores com mecânicas de mancala, construções de estrutura, muito combate e evolução de exército. E detalhe que a Cronos publicará o jogo aqui no Brasil. Também está em financiamento coletivo a nova expansão para o Explorer of North Sea, com o nome de Rocks of Rune, que vai adicionar novos tiles, componentes para mais um jogador, novas funções e muito mais. Então, informações aqui abaixo. A editora Cephalofare anunciou, de fato, já publicou, de fato, a campanha do Kickstarter do jogo Founders of Gloomhaven, um jogo de construção de cidade de 1 a 4 jogadores. Link também na postagem. E por fim, o jogo que a gente já comentou aqui por cima, Star Realms vai receber uma nova versão chamada Star Realms Frontiers. Ele está em financiamento no Kickstarter e já atingiu mais de 300% do seu valor estipulado. Então, mais informações aqui na postagem. No cantinho dos eventos, a gente vai repetir algumas coisas enquanto não de fato aconteceu o evento, mas vamos lá. Em Jundiaí, vai ocorrer a edição de número 40 no dia 26 de agosto, do Além do Muro. O evento Diversão Offline vai ocorrer nos dias 19 e 20 de agosto, lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo vai ter dois eventos. Um deles a gente já viu publicado aqui, que é o Lady Lúdica, que vai ocorrer no dia 5 de agosto na Fanbox. E também na Fanbox, no dia 29 de julho, vai ocorrer o 26º Encontro de Board Game São Paulo. A entrada dos dois eventos é gratuita. Em Curitiba, lembrando que hoje, na data de publicação desse episódio, 18 de julho, ocorre a campanha de doação de sangue pelo pessoal da RPG na BP. E no dia 22 de julho, vai ocorrer evento voltado para Vampiro à Máscara. Em Londrina, no Paraná, no dia 29 de julho, ocorre o 9º evento Board Game na UTFPR. Mais informações também na postagem aqui do episódio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição aqui do nosso podcast de notícias. Lembrando que sempre que a gente deixar de comentar uma notícia, pode mandar pra nós. A gente vai publicar no próximo episódio, comentar por aqui, ou até mesmo lá no nosso grupo do Telegram, ou até mesmo diretamente no canal do Telegram do Jogatina BG, certo? Vocês estão vendo aí que a lista de eventos está crescendo bastante aqui. Então, se você quiser que seu evento ou o evento que está ocorrendo na sua cidade seja divulgado aqui, mande um e-mail pra nós no jogatinabg@gmail.com ou comenta no episódio lá no Ludopedia pra gente publicar aqui sempre que possível, certo? A gente sempre ressalta que as editoras são bem-vindas pra publicar os seus conteúdos, novidades aqui com a gente, então entre em contato, não se acanhe, a gente não morde, tá? Mas é isso. Bom, então é isso, fico por aqui, mais uma edição do podcast de notícias, um abraço, deixe seu feedback e até o próximo turno!